Valeu, Lakers. Valeu, Código Fatal, pela oportunidade de contar essa história aqui, moro, mano? Aí. O 985 start é quente, ali do Curubi, Hospital Presidente, cabreiro à espera do parto. Minha gente na porta do quarto, um choro, de repente os abraços, riso palhaço, a fé dos crentes, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Luz somente um novo destino, contente, a freira diz sorrindo, parabéns papai, é o menino. Nove e pouco da matina, brilha as retina, até mais que o sol, cortando as persiana fina. Feliz Miguel repete, vai cuidar das minhas meninas. O momento doce, como se fosse cajuína. Melhor de Teresina, nas esquinas ele meu, gritando um por um, aí meu moleque nasceu. Seu amor renasceu, feliz malandro, a Jacira escolheu. Vai se chamar Leandro. Botando o dente com dois meses, medo. E a benzedeira disse, criança assim morre cedo. Errou, mentiu, oxalá consentiu. Tio, cresci falante, forte, igual nunca se viu. Com a mente a mil, sorri, sem colgate, sem tange. Um pequeno contando os causos de quando era grande. Família em caco, só me sentia fraco. Quando o olho parava no mofo, no canto do nosso barraco. Vento levou os telhados, desgraça nunca é pouca. Ao peito acelerado, nós dentro do guarda-roupa. Vi onde o ódio nasce, onde se cria, tapando o ouvido pra não ouvir o marido, espancando minha tia. Era isso todo dia, ninguém faz nada, é foda. Sai pra brincar no sangue fresco da calçada, recolhe o que sobrou. Aqui não tem guarida, fomo pra Vila Zilda, Furnas, lá depois da Taliba. É solo fértil pro rancor, sem amor. Nós cinco embaixo de uma escada, num porão de favor. Ouvindo da família que deu vários milho, largada, desempregada, ainda me vai, arruma filho. Vida perdendo no brilho, a sós no trilho, um barril de pólvora, com o diabo acendendo rastilho. Se aqui não tem santo em nenhum canto, eu contei de um dia só, assistente social vazou em pranto. Passa dias, vou lembrando, passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como MC de pá, mas meu nome é Leandro, eu sei. Passa dias, vou lembrando, passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como Lakers e pá, mas meu nome é Alessandro. Amaro recebia o dinheiro da minha avó, curtia as baladas, mas não andava só. Se mostrava pras mulheres, minha mãe dentro de casa. Torrava o dinheiro e o aluguel não pagava. Dormia num cômodo sujo, mau cheiro. Rato, cobra barata, morcego, medo. Nós morando no lixão, ele no bar. Curtia o bilhar, dá nem pensar. O nome do meu pai se encontra no meu registro, tá no RG, mas nunca andou comigo. A minha mãe, mó guerreira, sofredora. Minha avó, sem palavra, meu amor de pessoa. Vó, você sabe, quer ver o neto bem. Chamava o bola de Pante ou de Sandilei. Na fila do hospital o alicerce trincou. O infarto atacou, o coração parou. Um choque da família magoou, bola pra frente. Ter tempo ao tempo que Deus pertence. Tio Negão Baú, Deda, tio Fred, Rocha, Elzani, tia Eliette. Família Rocha, duro como pedra. Tudo acontece, mas nunca amarela. Vá, passa dias, vou lembrando. Passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como Lakers e pá, vá. Mas meu nome é Alessandro, eu sei. Passa dias, vou lembrando, ó. Passa horas, vou lembrando. Muita gente me conhece como Lakers e pá, pá, pá. Meu nome é Alessandro. Só pra ver adrenalina mil volts. Tocava nos bailes da vida toda noite. Quantos rolê curtia? Eu e o Fred com a pubica marrom, Chevette 77. Sentido Santana, ele e o surdão. Mexe com ele mais, meu sobrinho não faz falta. Me lembro de grandes momentos. A vida vem fazendo história, fica no meu pensamento. Pai como amar, nunca prestou. Eu tive um padrasto que me deu valor. Lázaro me deu o do bom e o do melhor. O mais importante, nunca deixou minha mãe só. Só. Tivemos momentos difíceis. Não tinha casa para morar. O cair é do homem, mas o a levantar é de Deus. Graças a Deus, eu sou feliz